só. Aí apóstolos M6 comboio. Na ponta da caneta já se foi o sentimento expressado em uma letra. Na verdade escrita, sem pagar pros caretas. Sem caô, sem lero, sem demais que é demais. Sem delongas demais, a realidade é o que diz. Deu um suspeito aprendiz, vários bins, sem dar goela não. Não vai tirar, DSP, é nós que tá. Terrorista do sistema, pindorama, pé de vento. E se Deus é por nós, então, sem sofrimento. Os bico não aguenta e bate língua sem dó. Rap é nossa cara sem ligar pros B.O. Que chove mas não molha, pra mim é colondrina. Na moral eu dispenso, tô na minha e na paz. Sem cuba demais, sem esparro demais. Ligeiro na função então, MGBH. Lá do noroeste, um mano no comboio. Muitas coisas que passei, coisas boas aproveitei. Ponto somado, importante, elo forte e transparente. Começo, meio e fim, num instante aprendi. Várias histórias pra contar, treta ruim pra lembrar. Ouvi boatos e comentários de quem se foi e quem ficou. Quem mudou e quem trincou, uns e outros que deram show. Olho pro céu como aleluias, agradeço. Pois sei bem como é que é e não me esqueço. Quando Deus tem um propósito, ninguém pode impedir. Um irmão que me diz, com a Bíblia na mão. Meu viajei, só escutei, percebi, não aguentei. Minha vida te dou, tudo que tenho te dou. Hoje sim sou feliz, Jesus Cristo é meu Senhor. Comboio dos crentes, na ponta da caneta. Bíblia é o rap, sentimento em uma letra. Comboio dos crentes, na ponta da caneta. Bíblia é o rap, converto as suas caretas. Comboio dos crentes, na ponta da caneta. Bíblia é o rap, a verdade em uma letra. Comboio dos crentes, na ponta da caneta. Bíblia é o rap, converto as suas caretas. Já foi, né, não, mano? Entendeu?